Todo fim de semana você tem alegria, descontração e muita música no Melhores do Brasil. Tem os maiores sucessos, os maiores artistas e os TBTs mais incríveis do seu rádio. E não para por aí. Aqui você manda na programação e ainda participa das melhores promoções. Tem prêmios com o Pix premiado. Mande mensagem ou áudio para 819-9710-8896. É o WhatsApp exclusivo do programa. Programa Melhores do Brasil. Apresentação Marcos Filho. Programa distribuído para mais de 200 rádios em todo o Brasil pela centraldamídia.com. É, e agora a gente vai com o balancê aqui do Zeca Pagodinho, de presente aos nossos amigos da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Júnior e Maluce, casal super apaixonados aí. Quando o canto da sereia lá na Bahia, hein? Reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno seu perfume, que me faz o seu refém. Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse doce, tô com medo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja a chave do meu coração. Seu tempero me deixa bolado, é um mel misturado com dendê. No seu colo eu me embolo até numa casinha de sapê. Como é lindo o bailado debaixo dessa sua saia godê. Quando roda no bamba querer, fazendo fuzuê. Que é um truque do seu balance. Preta, cola comigo porque tô amando você. Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno seu perfume que me faz o seu refém. Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem. Paixão, te entreguei numa bandeja a chave do meu coração. Seu tempero me deixa boladão, não misturado com dendê. No seu colo eu me embalo, eu me embolo até numa casinha de sapê. Como é lindo o bailado debaixo dessa sua saia godê. Quando roda no bamba querido, fazendo fuzuê. Seu balance, preta, cola comigo porque tô amando você. Preta, cola comigo porque tô amando você. Zeca Pagodinho, aos amigos aí de Santa Luzia do Paroá, Maranhão, alô meus amigos da cidade de Barras, no Piauí, e também o Ibaí, Bahia. Lançamento nacional. Aqui você ouve primeiro, sem dúvida. É, vai trazer pra Amanda, Henrique, Moisés, toda a rapaziada aí, ligados e antenados com a gente lá na Bahia. Bebo tudo que o garçom coloca na mão. música. Mais música. Isso aí, Lisuste, na pressão. Vem comigo. Foi você quem terminou. Não venha me cobrar nada. Passou meu beijo pra frente, agora tá passando raiva. Achou que só sua boca ia encaixar em outra, mas quando você me viu beijando ficou louco. Você não esperava essa lição, subestimou minha superação. E o coração, como é que tá? Deixa eu adivinhar. Doidinho pra nós voltar. E nem conheço. que tal? Uma selfie também é bom. O WhatsApp das melhores do Brasil é pra você. Curtir, participar. Estamos nós juntos. 87 10 88 96. WhatsApp melhores do Brasil. E estamos de volta. Estamos de volta com o programa Melhores do Brasil. Um abraço aí pra todos os nossos amigos na Bituri, cidade de Belo Jardim, acompanhando nossa programação também, Rorainópolis, Roraima, obrigado pelo carinho de vocês todos aí. Também tem lá o Josimar e o Bruno, os irmãos que estão sempre ligados com a gente. É isso aí, na cidade de Dom Basílio, ouvindo a 105, lá na Bahia, também ligados e antenados aqui com a gente. Então vamos de participação. Aqui é a Adeilton, da cidade de José Gonçalves de Minas. Opa, meus amigos aí em Minas Gerais. E queria ganhar o Pix dessa raid aí, a melhor do Brasil. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês também. Manda uma música para mim aqui na rua 15 de novembro, número 39. Tim, também quero participar desse Pix de R$200. Estou assistindo, estou ouvindo o seu programa maravilhoso. Olá, do programa Melhores do Brasil. Eu estou sintonizado no seu programa, é maravilhoso. Olá, sou Maria Regina Gomes da Costa, sou de Santa Vitória do Palmar e gostaria de participar do Pix. Já está concorrendo. Eu sou Antônio Saldívia, Saldívia de Santa Vitória do Palmar, que estou na escuta da Melhor do Brasil. Quero participar do Pix premiado. Tchau, um abração. Concorrendo também. Oi, Marco Filho, tudo bem com você? Aqui é a Irene Nova Cruz. Desculpa, você põe na rádio, Irene Nova Cruz. Eu quero participar do Pix premiado, viu? Fica com Deus. Valeu, valeu, valeu, toda a turma! Arrocha, mamãe! Tá todo mundo ligado com a gente. Alô, os gaúchos também no Rio Grande do Sul. Ô, guri, aqui no Sul, sim. Os melhores do Brasil, toca das melhores rádios. Tu ficas ligado, tio. Eita, coisa boa! Marcos Filho. Não é grande coisa, não, mas estamos juntos aqui na sua rádio, ligados e antenados, equipe nota 10 aqui da rádio, ou não é? É, está sempre fazendo companhia a vocês aí, ó, o rádio é sensacional porque pode fazer aí a companhia onde quer que você esteja. Então, você está trabalhando no final de semana, então estamos aqui com você, né? É, divertindo, sorteando prêmios, informando também, aqui não tem fake news, pode ter certeza, hein? É isso aí. É, a equipe aqui da rádio se compromete aí, né? Bem comprometida mesmo aí no jornalismo, é isso aí. E é como eu digo aqui, o rádio sempre está crescendo cada vez mais, também nas ondas online, né? Temos aqui várias emissoras em todo o Brasil, né? Temos emissoras aqui que pegam aqui em mais de 40 cidades, é ou não é? É isso aí. Também temos aqui de todos, né? Todas filiadas tocando aqui o nosso Melhores Brasil. São mais de 200 emissoras, mas infelizmente não tem como a gente registrar nem todas as emissoras e também nem milhares e milhares e milhares de ouvintes que a gente tem aqui no programa Melhores do Brasil. E valendo o Pix premiado em breve, em breve. Então anota aí o zap do programa, 81 é o DDD 99710-8896. Salva aí, começa aí mandar áudios pra gente, pra participar aqui com a gente, tá bom? E quanto mais você participa, mais chance você tem de ganhar. Em breve a gente vem aqui, passando aqui e agendando um novo sorteio aqui do Pix premiado. Eita, que ele tá chegando. Ademário Coelho, gente fina, gente boa. 30 anos de estrada aí do Ademário Coelho. O baú do meu destino abriu a porta, eu entrei. Já são 30 de carreira, até hoje não parei. Caí nos braços do povo que não me deixa sozinho. É só festejo, é só love, eu gosto desse carinho. É só festejo, é só love, eu gosto desse carinho. Barro Vermelho é meu pai, Curaçá, manjedoura, a Bahia é o meu trono, minha fonte inspiradora, minha família, paz e forró é meu querubim. Nosso Senhor Jesus Cristo vive cuidando de mim. Nosso Senhor Jesus Cristo vive cuidando de mim. Eu tenho orgulho em dizer que sou forrozeiro, eu sigo cantando o Brasil inteiro. Senhor do Bonfim, minha estrela guia, criança, me orgulho em dizer que eu sou da Bahia. Minha Bahia, meu Nordeste, meu Brasil. Muito obrigado. Barro Vermelho é meu pai, Curaçá, manjedoura. A Bahia é o meu trono, minha fonte inspiradora. Minha família é a base, forró é meu querubim. Nosso Senhor Jesus Cristo vive cuidando de mim. Nosso Senhor Jesus Cristo vive cuidando de mim. Eu tenho orgulho em dizer que sou forrozeiro. Eu sigo cantando o Brasil inteiro. Senhor do Bom Fim, minha estrela. Sou andarilho levando forró, paz e esperança. Com 30 de estrada sou uma criança. Me orgulho em dizer que eu sou da Bahia. Eu tenho orgulho em dizer que sou forrozeiro. Eu sigo cantando o Brasil inteiro, sendo bom fim, estrelinha. Sou andarilho levando forró, paz e esperança. Com 30 de estrada sou uma criança. Me orgulho em dizer que eu sou da Bahia. De novo.

você que merece muito mais. E final de semana a gente se encontra aqui, você com certeza, com as melhores músicas do pedaço, hein? É, final de semana é o feriadão, podemos dizer assim, porque na última sexta-feira, dia 15, Melhores do Brasil aqui. É, mandar alô, alô, alô para a Gelvane, lá na cidade de Marapanim, no Pará. Alô também, Marluce, em Timbaúba. Das melhores do Brasil. Henrique tá na cidade de Jussara, na Bahia. Alô, meus amigos aí de Trindade, né? É, ouvindo a pop, o amigo Leonardo tá lá na cidade de Trindade. Também na cidade de Dário Meira. Das melhores do Brasil. Cidade de Dário Meira, tem o Daniel e também tem o Marcelo. Obrigado pelo carinho. E Tarantim, na Bahia. Que legal, hein, rapaz? Tem muita gente aqui na Bahia. Também na cidade de Aracaju, a cidade de Aracaju. É a Jubileu 105, certo? Aracaju e Sergipe. Aracaju e Sergipe, obrigado pelo carinho da audiência aí da Jubileu. Das melhores do Brasil. E agora tem música. Os melhores cantores do Brasil. Cidade de Eloy Mendes, Minas Gerais. Alô, Goiânia, Pernambuco. Alô, Desterro, na Paraíba. Curtindo agora, Sorriso Maroto. Tenta me entender, vai ser melhor pro seu coração. Tenta me entender, se te enganei, te peço perdão. Eu não ando bem, não me leve a mal. Tenta me esquecer, não tô curado da separação. Tenta me esquecer, dá empedrada esse meu coração. Não me leve a mal. Se puder, me xize e bata em mim. Se livra disso, põe o fim. Foi erro meu, foi mal que fiz. Não era a intenção. É que ela ainda tem meu coração. Por ela ainda morro de paixão. Por ela vai meu sol, meu ar. Tenta me esquecer, dá empedrada esse meu coração. Não me leve a mal. Se puder, me xingue sim e bate em mim. Se livra disso, põe o fim. Foi erro meu, foi mal que fiz. Não era a intenção. Gostou dessa música? Então aumente o volume. Vem mais uma. Cadê a galera do chapéu? Isso é Injuste Acústico. Tal boy, quando te vejo enlouqueço, quero te ter. E quando torço muito pra você. A plateia se agita quando você monta a cena, o seu chapéu. Oh yeah. Eu me arrepio todo e fico louca pra te agarrar. E você me deixa louca com teu corpo sensual. Todo molhado, eu quero você só pra mim.

Web Rádio Total Music, a pioneira de Senador Sá. 21:08. So